ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegui apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas vamos nós com a música. Ele reside em Descalvado. Descalvado também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele é ouvinte da Rádio USP aqui em Carlos, o senhor Mário de Almeida Reis, que quer ouvir com o saudoso cantor que dispensava adjetivos, Carlos Galhardo em Arranjo Zacarias, do bom baiano Dorival Caymmi das Rosas. Ainda o Carequinha aqui, sendo lembrado, pois ele oferece o senhor Mário de Almeida Reis esta música ao seu netinho Ricardinho, que também está nos ouvindo. Ricardinho, para você, graças ao seu vovô querido, o senhor Mário de Almeida Reis, que reside em Descalvado, Carequinha do Ciro de Souza, o rock do Radinho. Para o nosso gentil ouvinte Mário de Almeida Reis, em nossa sintonia, lá na cidade de Descalvado, do musicólogo Ali Barroso, esta gravação supra-sumo da carreira do Rei da Voz, arranjo magistral do Radamés em Atali, a aquarela do Brasil. Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, ó mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas mimosas são rosas de ti. Rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas de abril. Rosas a me confundir, rosas a te confundir, são muitas, são tantas, são todas tão rosas, rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir com as rosas, as rosas de abril. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha se beijando. O ratinho tinha pedaço de calcinho de fumeiro, e um pouquinho de farinha e um queijinho, e um tiquinho de manteiga no cozinho. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha namorando. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha se beijando. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha namorando. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha se beijando. Ratinho pequenino, que namorava uma ratinha pequenina, e os dois se encontravam todo dia, um buraquinho de um ralo lá na esquina. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha namorando. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha se beijando. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha namorando. Rock, rock, rock, rock, rock, é o rato e a ratinha se beijando. Brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Pra mim, pra mim. Brasil. Terra boa e gostosa, da morena ancestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil verde que está para o mundo se admira. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil. Oh, esse coqueiro que tá todo, oi, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil. Vem brincar. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você curte A Era de Ouro do Rádio, com gravações autênticas e originais dos melhores intérpretes, melhores compositores e poetas e com os grandes arranjadores, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã, a pedido é música. Vamos atender ao senhor Ascendino Monteiro Veiga, que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, e ele curte com suas amizades e com seus familiares um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, senhor Ascendino Monteiro Veiga, pela vez primeira conosco, do Luiz Lua Gonzaga, em homenagem a todos os alfaiates aqui de nossa cidade e alfaiates que estão nos ouvindo. Luiz Gonzaga dele, Luiz Gonzaga cortando o pano. Serrinha. Que gravação maravilhosa! Serrinha cantando Duado Benetti, Bom Jesus de Pirapora. Para ele, senhor Ascendino Monteiro Veiga, que reside em São Carlos, este tango maravilhoso que recebeu uma adaptação do A Barbosa, arranjo Rubem Pérez, o popular Pocho, com Roberto Luna, Sempre é Carnaval. No corte, seu Zé Mariano, peço desculpas pelo meu engano. Sou alfaiate do primeiro ano, pego na tesoura e vou cortando o pano. Ai, ai, que vida ingrata o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Ai, ai, que vida ingrata o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Fiz um terno pro José, meu mano, só ficou curto porque houve engano. Sou alfaiate do primeiro ano, pego na tesoura e vou cortando o pano. Ai, ai, que vida ingrata o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Ai, ai, que vida ingrata o alfaiate tem. Quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém. Mano, vou cortando pano. Se houver engano, vou cortando pano. Vai cortando pano. Vou cortando pano. Vai cortando pano. Vou cortando pano. Sai daqui, Germano, está me perturbando. Sou alfaiate do primeiro ano, mas faço roupa pra qualquer fulano. Só não acerto quando há engano. Se Deus ajuda, o terno sai bacano. Pelo sistema norte-americano, sou alfaiate do primeiro ano. Pego na tesoura e vou cortando pano. Se chegar, seu mano, eu vou cortando pano. Se houver engano, sim, vou cortando.